Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Apresentação: Michele Ferrazini. Muito bem, galera, começando mais uma super edição do nosso Central do Sertanejo dessa terça-feira, a partir de agora aqui na sua rádio favorita, comigo Michele Ferrazini. Uma excelente terça pra todos em sintonia comigo. Simbora começar a edição de hoje com Cristina Araújo, Veneno. E o que importa se vou dizer o que eu fiz, como vou fazer? Amor, se hoje eu devo explicações, só devo pra você. Tem gente que não pode ver outro feliz, quer desfazer. Amor, isso é inveja de nós dois, tá fácil perceber. Não deixe que a pedra tampe o caminho. Águas que já passaram não movem moinhos. Você já perguntou, eu já disse que não. Não tem outra pessoa no meu coração. Não tem porque agora eu mento pra você. Ei, você deixou que a língua desse povo voltasse veneno. E já brigou comigo, meu Deus, eu tô vendo. Essa desconfiança separa nós dois. Eu já provei, nunca te dei motivos pra ficar assim. Se alguém vir com conversas que não precisa, que agora você cuida muito bem de mim. Você deixou. Não deixe que a pedra tampe o caminho. Águas que já passaram não movem moinhos. Você já perguntou, eu já disse que não. Não tem outra pessoa no meu coração. Não tem porque agora eu mento pra você. Ei, você deixou que a língua desse povo botasse veneno. E já brigou comigo, meu Deus, eu tô vendo. Essa desconfiança separa nós dois. Eu já provei, nunca te dei motivos pra ficar assim. Se alguém vir com conversa, diz que não precisa, que agora você cuida muito bem de mim. E vai! Você deixou que a língua desse povo botasse veneno. E já brigou comigo, meu Deus, eu tô vendo. Essa desconfiança separa nós dois. Eu já provei, nunca te dei motivos pra ficar assim. Se alguém vir com conversa, diz que não precisa, que agora você cuida muito bem de mim. Você deixou. Central do Sertanejo. Faz um carinho.

pobreza, avareza, ciúme, vício e perdição, que estão espalhados pelo mundo, tudo em nome da traição. Isso é fruto do anjo mais belo no céu, que por inveja e ambição trocou o céu pelo inferno, preferiu o pecado do que o perdão. Tudo em nome do poder, não importa se vai matar ou se vai morrer. Tudo em nome do poder, o que interessa é ganhar e jamais perder. Tudo em nome do poder, não importa se vai matar ou se vai morrer. Interessa é ganhar e jamais perder. João Carreiro e Capataz, tudo em nome do poder. Ouvimos antes o Caetano Carreiro com Patrício, Pudim de Cana e Rony Rangel, Suíte Chique. Esse é o nosso Central do Sertanejo e as melhores aqui na sua rádio preferida comigo, Michele Perracini. Eu faço um intervalo, mas eu volto daqui a pouco com mais aqui pra você. Fique ligado, não saia da frequência. Já, já. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Passou por mim a mais de 180. Meu motorzinho não aguenta alcançar. Ela é boa e adora provocar. Eu nunca vi tanta potência. Completa e o airbag ela mandou colocar. Farol aceso é o que aparece, até uma Ferrari. Seu design ninguém para de olhar. Ela gira a vida do Jaguar, vem com tudo na pista. Ela chega e conquista o primeiro lugar. Cuidado nessa curva, você será muito do pódio rodar. No som nessa elevada, o pagode e a gosta vai se contagiar. Chegando com o que causando maior bafafá. Passou por mim a mais de 180. Eu, meu motorzinho não aguenta alcançar. Ela é boa e adora provocar. Eu nunca vi tanta potência. Passou por mim a mais de 180. Eu, meu motorzinho não aguenta alcançar. Ela é boa e adora provocar. Eu nunca vi tanta potência. Chega pra cá, o cara do 180, Thiago Brava. Hugo Henrique, ela é 2.0 completassa, hein? Se liga aí. 2.0, ela é completa e o airbag ela mandou colocar. Opa, farol aceso é o que aparece, até uma Ferrari. Seu design ninguém para de olhar. É ligeira feito um Jaguar, vem com tudo na pista. Ela chega e conquista o primeiro lugar. Cuidado nessa curva, se acelera muito, você pode rodar. No som dessa viola, pagode e a rocha vai contagiar. Chega chegando com o Thiago Brava, causando o maior bafafá. Passou por mim a mais de 180. Meu motorzinho não aguenta alcançar. Ela é boa e adora provocar. Eu nunca vi tanta potência. Passou por mim a mais de 180. Meu motorzinho não aguenta alcançar. Ela é boa e adora provocar. Olha que potência, hein, jovem. Meu parceiro Henrique, essa passou por mim a mais de 180, livre, leve, desapegada. Central do Sertanejo. Mãe, eu tava na balada, de repente veio os caras me chamaram pra sair na Playboy. Tava meio baqueada com a champa na cabeça, sabe que tomando a champa destrói. E as amigas falando vai, vai, vai, vai. E eu fui, eu fui. Minha foto já tá lá e se o papai chorar, mamãe consola. Enrola ele um pouco, quando ele ver o troco que rola.

e te dar a noite inteira de prazer. É inútil lutar, te ver todo dia e não te ter. Com essa angústia não dá pra conviver. Já pensei até em me declarar, altas madrugadas, te acordar com rosas vermelhas e um violão, te acordar ao som da minha canção. Chega de tempo, eu vou me declarar. Chega quase madrugada, te acordar, te beijar e te amar. Chega de tempo, te envolver nos meus braços e te amar a noite inteira. Chega de tempo, eu vou me declarar. Chegar lá de madrugada, te acordar, te beijar e te amar. Chega de tempo, eu quero é você. Te envolver nos meus braços e te dar uma noite inteira de prazer. E te dar uma noite inteira de prazer. Central do Sertanejo. Por causa de você, viola, quem diz que minha nora quer me abandonar? Com ciúme vinha me dizer pra eu escolher com quem vou ficar. Gosto dela e vou sofrer muito, mas este absurdo jamais eu aceito. Eu prefiro chorar um adeus de quem me conheceu com a viola no peito. Viola, eu me lembro ainda, ela estava tão linda naquela janela. E você com o seu ponteado, tão apaixonado, foi quem me deu ela. E por isso não vou abrir mão deste meu coração que ela quer lhe roubar. E se ela for mesmo embora, é com você, viola, que eu vou ficar. Aô, viola, estou muito triste, mas a dor que existe você me consola. Em seus braços eu faço queixume do amor que o ciúme vai levar embora. E prevejo a qualquer momento este amor ciumento nos deixar pra sempre. E que Deus lá no céu lhe acompanhe, deixe que eu ame a viola somente. Jardes e Jardson, eu, a viola e ela, na programação de hoje do nosso Central. Antes ouvimos o Guilherme Santiago, Noitada. Pausa rápida, Central do Sertanejo, volta já já depois do intervalo. Fique ligado, não saia da frequência. Já já tem...

vai pra igreja. Não mete mais a sua bronca, certeza da minha cara. Você não curte mais aquele cara inocente, já ficou pra trás. Quer virar santa? Vai pra igreja. Não mete mais a sua bronca, certeza da minha cara. Você não curte mais aquele cara inocente, já ficou pra trás. Quer virar santa? Vai pra igreja. Não mete mais a sua bronca, certeza da minha cara. Você não curte mais aquele cara inocente, já ficou pra trás. Já ficou pra trás. Dodô, faz o seguinte: quer virar santa? Vai pra igreja. Coisa linda, né? Central do Sertanejo. Ele só pensa em fazer amor, sem compromisso. Gosta de gandaia e não quer se amar. Só quer tchatchara, só quer tchatcharara. Só quer tchatcharara, só quer tchatchara, só quer tchatcharara. E não consegue mais parar. Tá muito louco, tá descontrolado. E não consegue nem parar, tá vendo tudo embaraçado. Difícil até de andar. E bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe mesmo. E bebe até cair no chão. E bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe mesmo. E bebe e fica sem noção. Tá pra noitada, vê as gata, fica todo assanhado. Se acha o cara, diz que a sensação de chaveco em chaveco, deixa o seu recado. Só dá carona se parar no seu colchão. Ele só pensa em fazer amor. Ei, galera! Sem compromisso, gosta de gandaia e não quer se amar. Só quer tchatchara, só quer tchatchara. Só quer tchatchara, só quer tchatchara. Só quer tchatchara, só quer tchatchara. Só quer tchatchara, só quer tchatchara. Só que tchatchara, só que tchatchara. E não consegue mais parar. Chora seu fono do marrom. Vamos ver, mano. Tá muito louco, tá descontrolado. E não consegue nem parar, tá vendo tudo embaraçado. Difícil até de andar. E bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe mesmo. E bebe até cair no chão. E bebe, bebe, bebe, bebe, bebe, bebe mesmo. E bebe e fica sem noção. Só pra noitada, vem as gata, fica todo assanhado. Se acha o cara e diz que a sensação de chaveco em chaveco, deixa o seu recado. Só dá carona se para no seu colchão. Ele só pensa em fazer amor. E galera? Gosta de gandaia e não quer se amar. Só quer tchatchara, só quer tchatchara. Só quer tchatchara, só quer tchatchara. Só quer tchatchara, só quer tchatchara. Só quer tchatchara, só quer tchatchara. Só quer tchatchara, só quer tchatchara. Só quer tchatchara. E não consegue mais parar. Só quer tchatchara. Tchê, garotos, discretamente, aqui na programação de hoje, nossa Central do Sertanejo dessa terça-feira. Uma excelente terça pra você em sintonia comigo, Michele Ferrazini, curtindo a nossa programação de hoje. Eu faço um intervalinho, mas eu já tenho mais sucesso pra todos vocês. Fique ligado, não saia da frequência. Já, já, tem mais... Já estamos de volta com Central do Sertanejo. E já voltamos com mais sucesso no nosso Central. Tem Douglas e Leon, tá chovendo amor. Tá chovendo amor, tá chovendo paixão. Está chovendo dentro do meu coração. Você chegou e marcou meu coração. Feito brasa na pele, queimando, queimando de desejo do seu beijo sedutor. Quero dividir com você essa